procedimentos. Então, o procedimento que a gente vai falar hoje é sobre os pontos de parada, né? As posições das viaturas. Então, temos ali a seguinte situação, onde a viatura vai parar no posto de gasolina para abastecimento. Quem que desce da viatura? Somente o quarto homem, tá? Só o quarto homem desce da viatura, fica no QAP ali na rua, copiando o movimento, tá? Protegendo a equipe e tudo mais. Se tiver uma troca de tiros, tá? Todos desembarcam, o terceiro homem já vai aplicando o SUL e vai pro abate, tá? Inclusive, se o Steve, naquele momento, quiser usar a viatura como escudo, eu até recomendo. Desembarca todo mundo, o Steve fica por último, pega a viatura, faz escudo e começa o tiroteio. É mais fácil. Então, parada no posto de gasolina, somente o quarto homem desce, ok? Grave isso daí. Ok, agora vamos falar sobre uma parada na rua, uma parada de percurso, você vai parar na calçada. Qualquer parada na calçada que você for fazer. Quem que desce? Quarto homem e terceiro homem. Vai descer, porque um copia pela direita, um copia pela esquerda. Então, os dois descem. O chefe de barco é opcional, ele desce se ele quiser. E o Steve, obrigatoriamente, fica na viatura. O tempo todo. Tá? Então, vai parar na calçada. Obrigatoriamente, quarto homem e terceiro homem desce e copia as laterais. Chefe de barca permanece, se ele quiser descer, ele desce também, vai passar para vocês alguma instrução. E o Steve no QAP da viatura. No QAP da viatura. Se precisar descer, ele desce, mas fica do lado da viatura o tempo todo. Bom, outro procedimento. Equipe Alfa e Equipe Bravo. A Equipe Alfa, gente, pense na viatura como um X, cruza um X na viatura. Então, você cruzando o X, o que, que vai ligar ali? O primeiro e quarto homem. É o Steve e o quarto homem, que é o apoio. Então, eles ali é a equipe alfa. Enquanto o chefe de barca e o auxiliar de barca, que é, no caso, o segundo e terceiro homem, eles formam a equipe brava. Entenda comigo, durante uma abordagem, o chefe de barca e o auxiliar de barca estão lá abordando o suspeito. Enquanto o Steve está do lado da viatura e o quarto homem está copiando o movimento. O Steve que está lá e o quarto homem é a equipe alfa. Eles estão perto da viatura. Os que estão abordando, que é o chefe e auxiliar, eles são a equipe brava. Se tiver uma perseguição a pé, o chefe de barca e o auxiliar de barca vai correr atrás do cara. Nisso, lá na viatura, o Steve entra na viatura, o quarto homem entra na viatura, são a equipe alfa, ok? Eles vão iniciar uma perseguição na viatura. Enquanto tem a equipe de solo, eles estão fazendo a contenção ali pela viatura, tá? Tentando derrubar o suspeito, tentar algemar o suspeito, dar um taser no suspeito, sei lá o que, tá? Vai lá, dá uma ajuda. Então, equipe alfa e bravo, certo? Qual outro procedimento a ser explicado? Na questão, pessoal, do SOS. O SOS, até o momento, na 17 ppm, o único procedimento que está liberado o helicóptero é o SOS. Quem que pode dirigir o SOS e quem que autoriza o SOS por helicóptero? Então, o sargento vai autorizar a pegar o helicóptero para fazer SOS. É o sargento que autoriza. Quais os critérios que o sargento deve adotar? Essa pessoa, ela tem que participar de treinamentos do Águia. E hoje é instruído pelo Guilherme Ribeiro, né? Então, você não precisa ser bom, né? Ter uma boa pontuação. Você só precisa participar de todos os treinamentos. Tá? Então, você precisa, além de participar dos treinamentos, você precisa ser indicado pelo chefe de barca, que é o sargento, né? Comando imediato. O sargento vai autorizar, vai indicar uma pessoa que faça parte do treinamento a pegar o helicóptero e fazer o SOS. Essa é a regra. Tá? Precisa fazer o SOS, tem que ter autorização do sargento, ser indicado por ele, e você precisa ser um cara que participa de treinamento de águia. Tá? Ele te nomeou, você participa do treinamento, você pega o helicóptero e faz o SOS tranquilamente. Vai lá e pousa o helicóptero. Tá. Em questão agora de operações. Eu preciso de um helicóptero na operação. Aí mudou. Quem que autoriza? Aspirante. Quem que dirige? Terceiro sargento. Abaixo disso ninguém dirige. Ninguém pilota. É só terceiro sargento. Pra cima. Tá? Com autorização do aspirante. Certo? Então, por que isso? Porque o aspirante, ele se responsabiliza por qualquer atitude feita durante o percurso pelo sargento. É o aspirante que responde. Da mesma forma que num SOS, quem vai responder é o sargento. O sargento indica uma pessoa, a pessoa vai lá, pega o helicóptero e vai fazer o SOS. Se explodiu o helicóptero, se deu merda, o sargento vai responder por isso. Não só o sargento, como também a pessoa que explodiu, né? Porque entra naquele nova regra lá, que é acidente, né? Por falha humana. Então a pessoa vai responder pelo comando geral e o sargento também responde, porque autorizou. Tá? Então todo mundo se ferra, tá? Pra falar a verdade. Então, responsabilidade, pessoal. Vamos ter responsabilidade nos procedimentos. Inclusive, um procedimento que eu acho que vale a pena reprisar aqui é algemar. No BPU, gente, o cara não precisa estar de hands up para algemar, tá? Só reforçando aí a ideia, não precisa de estar de hands up para algemar. Você pode algemar a qualquer hora que você quiser, desde que ele não esteja em movimento. Ele não pode estar em movimento. Se ele estiver em movimento, se algemar, já está errado, anti-RPG. Então ele precisa estar parado e, independentemente de estar de hands up ou não, parado, eu algemo ele. Tá? Invasão de morro. Muita gente pergunta invasão de morro. O Ezequiel esse dia explicou aí. Tá? Tem que ter o Barragov. Não é isso? Tem que ter o Barragov. E se for pegar algum procurado lá, com o /M. Que é a abordagem rotina normal. Certo? É isso aí. Só vocês lerem lá no grupo de notícia que tá lá o texto lá. Certo? Não tem erro. Tá? Então praticamente é isso. Certo? Ó, eu tô até vendo aqui, ó. É extremamente proibido qualquer orgcop subir território caso não esteja pegando procurado. Né? Se tiver pegando procurado, usar o M. Se tiver em operação, usar GOV. Tá? Fechou. Gente, uma regra nova que mudou também é domínio de território. Quem que pode fazer o domínio de território? Somente comandos de imediato. Ah, eu quero dominar a pista de skate. Tem que ter um comando de imediato e duas viaturas, tá? Então a regra é, tem que ter um sargento e duas viaturas para poder dominar. Se não tiver um sargento responsável e não tiver duas viaturas, não executa o serviço. Tá? Blitz. Quem que faz blitz? Tenente. Tenente faz blitz e tem que ter duas viaturas. Tá? Então tenente e duas viaturas faz blitz. Sargento e duas viaturas faz domínio de território. Sargento libera SOS para quem estiver participando de treinamento. Aspirante libera operação de helicóptero. Somente terceiro sargento pode dirigir. Ok? Então essas são as novas regras. Tá? Na realidade elas já existiam, só que elas são pouco faladas. Né? E agora eu estou falando para vocês. Abordar o suspeito somente se tiver algemar o suspeito somente se estiver parado, tá? Pode algemar tanto de hands up ou não. E a equipe Alfa Bravo, você já sabe, faz um X na viatura que vocês vão saber. Primeiro e quarto homem, equipe Alfa. Segundo e terceiro homem, equipe Bravo. Certo? Vocês fazendo isso daí, já era. O procedimento de vocês sempre vão estar correto. Outra coisa, gente, vamos falar início de patrulhamento e término de patrulhamento pelo Whisper. Antes de iniciar o patrulhamento, configure o Whisper. Faça teste. 01 copia o Whisper da 02. Comando, copia o Whisper. Faz o teste, cara. O que eu não vou tolerar aqui é a pessoa estiver patrulhando e não ter falado início de patrulhamento. Tá? Eles vão ser punidos. Outra coisa é a pessoa tá patrulhando e não ter o Whisper funcionando. Nem o chefe de barca, nem o Steve. Porque um dos dois tem que estar com o Whisper ligado. Ou o chefe de barca ou o Steve. É um dos dois. Porque quando o chefe de barca não puder falar, o Steve fala. Isso está em regra. Um dos dois ali vai poder falar. Agora, ficar os dois sem estar configurado o Whisper, eu chamar vocês, vocês não responder, cara, eu paro o patrulhamento na hora. Vocês vão descer tudo para o alojamento. Não pode. Tá. É, na questão também aí do modo civil, né? Vocês estão aí trabalhando no modo civil aí. Gente, se vocês estiverem em modo civil, vocês não podem estar no TS. Para começo de conversa. Vocês não podem estar no TS logado. Ah, tô logado no TS, nada a ver. Então, se você tiver fardado no servidor, online no TS. Se você não tiver fardado no servidor, não esteja no meu TS. Sai daqui. Fica lá no servidor. Quer apoio? Chama tudo pelo rádio. A equipe vai chegar até você lá, mas você não pode estar aqui no meu TS. Certo? Essa é a regra.